Ô, meu querido, vamos passar o som aí? Hã? Opa, vamos passar o som aí. Beleza, vamos aí. Dois, teste, som. Poderia... abaixa um pouco aí o volume, não? Firmeza, vai falando. Aumenta o médio, isso. Vou aumentar 2K aqui pra você. Dois, som, aí, o médio tá bom. Beleza? Dois, som. Tira um pouco do grave, corta o grave um pouco. Grave de novo? Som, dá mais brilho. Toma mais brilho, mais agudo, né? Brilho, queridão, brilho. Mais ainda? Ó, tô pondo mais. Som! Tem como colocar um reverb? Mais reverb? Tá, vou pôr mais reverb. Mas é, tá bom assim? Som! Não, mais. Pode colocar. Mais ainda? Tá, tô pondo mais agora, ó. Ficou bom? Agora sim. Não. Agora abaixa um pouco, colocou demais. Ficou bom assim? Ó, vou pôr mais um pouco de delay. Depois vai tocar Pink Floyd, né? Som, a gente vai abrir com Pink Floyd, cara. Ó, mais delay. Como é que tá agora? Colocou demais. Baixa um pouco. Beleza. Aí, tirei. 2 dB. Aí, som. Ficou bom agora. Som, agora tá bom. Ó, vou pôr mais 2 dB de agudo. Agora tá bom. Valeu, hein? É nóis. Som na caixa! Gente ouvindo e curtindo. A revolução da audiência já começou. Pra quem gosta de música, esta é a rádio que só toca sucesso, liderando a audiência. Esta é a rádio que só toca sucesso, liderando a audiência. Esta é a sua Onda da Manhã. No ar a toda hora, de janeiro a janeiro, quem ouve a boa nova é feliz o ano inteiro. No ar a toda hora, de janeiro a janeiro, quem ouve a boa nova é feliz o ano inteiro. O tempo passa e não há forma de pará-lo. Onda da Manhã. Hora de janeiro a janeiro, quem ouve a boa nova é feliz. FM. Estamos no ar de janeiro a janeiro. E a sua Onda da Manhã. A sua música toca aqui. Vale o dia inteiro, vida de artista, saca

quem acredita em milagres, há quem cometa maldades, há quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, é um vendedor de flores ensina os seus filhos a escolher seus amores. Alô amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Como habitualmente, este vosso amigo Luís Fonseca vos faz companhia durante aproximadamente 55 minutos, dedicados só para si. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta, sem segredos. E não se esqueça, agarre o seu dia por dentro, porque nós estamos-lhe a dar o movimento. Tempo de verão, tempo de calor, tempo de praia. É bom estar consigo. E é um prazer também para que você faça-nos companhia, porque nós estamos-lhe a dar a Onda da Manhã. Um grande abraço vai para Arganil, Góis, Lousança e Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente linda, tudo gente boa. Um grande abraço para vocês, onde quer que se encontre. Nós estamos aqui para dar-vos a nossa companhia, a nossa boa disposição, e para que você tenha um dia muito, mas muito mesmo, muito feliz. E porquê? Porque você está sintonizado nos 100.2 da Boa Nova. Boa Nova, uma rádio sem fronteiras, a transmitir nos 100.2 do FM e para todo o mundo. Restaurante O Cantinho, em Oliveira do Hospital. A melhor cozinha tradicional da região. Cabrito assado no forno, bacalhau à cantinho, polvo à lagareiro, chanfana à cantinho, cozido à portuguesa. Diárias a preços económicos, abertos todos os dias. Serviços para casamentos, batizados, festas e convívios. Estamos em Oliveira do Hospital, na zona histórica. Contacte-nos 238-603-832 ou 962-735-560. Restaurante O Cantinho, em Oliveira do Hospital. Espera pela sua visita. Com um toque de requinte, em Oliveira do Hospital, visite a Ourivesaria Ferjoia. Apresenta-lhe a nova coleção para bebê e criança. Batizados, nascimentos e aniversários, molduras, mialheiros, conchas e velas. Ferjoia. E sem número de opções para a sua escolha. Ferjoia, em Oliveira do Hospital. joias, terços, missais, caixas temáticas para comunhões, anéis de curso, pins, molduras, caixas temáticas dos cursos para acessórios académicos, alianças personalizadas, anel de noivado para casamentos, bodas de prata e bodas de ouro. Ferjoia, em Oliveira do Hospital. Vera Ferreira Gabeleireiros Unissexo, em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel. E temos para si corte de senhora, homem, criança, madeixas de prata, ombres, permanentes, coloração, pedicure, manicure e tantas outras novidades, e tudo aos melhores preços da região. Faça já a sua marcação através do 961-330-255. Vera Ferreira Gabeleireiros, um ponto de paragem obrigatório para quem privilegia a beleza e o bem-estar. Vera Ferreira Cabeleireiros, tão perto de si. Estamos em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel, e em Ceia, na Vila Branca. Esperamos pela vossa visita. Vera Ferreira Cabeleireiros. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é... A sua rádio! A sua rádio! Onda da Manhã consigo. É bom, é mesmo bom fazer-vos companhia. Onde quer que se encontre, espero que se encontre muito bem. Se você vai na estrada, por favor, prudência, segurança. Repare bem que a movimentação na estrada, nesta altura do ano, é grande e pode ser perigosa se você não estiver com atenção. Com isto, recomendamos que não se esqueça sempre de utilizar o cinto de segurança, o tal cinto que o prende à vida. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida num minuto. É bem verdade isto, meu querido. E para já, a Rádio Boa Nova consigo nos 100.2 a transmitir por todo o mundo. E por falar em todo o mundo, um grande abraço para as comunidades portuguesas espalhadas por aí, neste planeta que dá pelo nome de Terra. Um abraço para França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Estados Unidos da América, Angola e Moçambique. Um grande abração para os nossos imigrantes que estão de regresso às suas aldeias, às suas cidades. Boa viagem. E se estiver a sintonizar a Boa Nova, não se esqueça que esta é a sua Onda da Manhã. E neste tempo de verão, a música faz parte do seu dia. É bom estar consigo. Onda da Manhã, na Boa Nova, nos 100.2. Tenha cuidado com o sol, se vai em direção à praia, não se esqueça do protetor, da água. E fique connosco. Onda da Manhã. Don't you feel it growing day by day? Thank you. as vantagens de ser cliente da Ótica do Conselho, em Ceia, Gouveia e Oliveira do Hospital. Oferta de armação na compra de lentes progressivas. Mais idade igual a mais desconto. Pagamos o valor da sua consulta de oftalmologia. Pergunte-nos como. Ótica do Conselho, em Ceia, junto à Caixa Agrícola, em Gouveia, junto à Capela de Santa Cruz e em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel. Ótica do Conselho, porque a saúde ocular está em primeiro lugar. Esperamos por si. Tanque Automóveis! Tanque Automóveis! Antes de comprar, faça as suas compras, porque o melhor preço está no Tanque Automóveis. Em Erganil temos exatamente o que procura. E crédito de 120 meses, amigo ouvinte, sem entrada inicial. Aqui, você ouve a diferença. No Tanque Automóveis, em Erganil, você sente a diferença. Tanque Automóveis! Tanque Automóveis! De confiança na venda e reparação de eletrodomésticos, sempre ao seu serviço. Vítor Silva, um representante das marcas de prestígio Kenwood, Whirlpool e Siemens. Vítor Silva, na Rua João Rodrigues Lagos, com o telemóvel 968-035-240, em Oliveira do Hospital. Vítor Silva, um nome de confiança. Visite-nos. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é... A sua rádio! A sua rádio! Bom dia, alegria. Onda da Manhã, aqui nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Onda da Manhã é um programa completamente diferente daquilo que você está habituado a ouvir. Nós somos assim, fazemos a diferença. Se gosta ou não gosta, isso deixamos ao seu critério. E hoje temos mais uma vez a presença inconfundível da voz, da pessoa, Fernando Ferreira. E ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Fernando Ferreira, a voz inconfundível, o homem da rádio. E a sua crónica aqui na Onda da Manhã, especialmente para si. Todos nós gostamos de comer bem. E começo por lembrar, desde logo, que há neste mundo quem não possa comer bem por não ter sequer para comer o essencial à vida, o que, naturalmente, nos deve entristecer. Comer bem não significa comer à luz das velas e beber em copos de cristal. Não significa degustar sequer comidas raras e vinhos de colheitas douradas. O que de facto significa comer bem é comer comida bem feita, comida apetecível e agradável à vista. Quem diz que os olhos não comem, não sabe quantos olhos de facto comem. O primeiro olhar é o primeiro sinal para pôr os sentidos gustativos em marcha. É o primeiro passo para um espaço de prazer, ao mesmo tempo obrigatório, porque sem comer não se vive. Há quem ache que comer bem é comer muito. É encher o bandulho, alambazar-se, num puro exercício de gula que condiciona tudo, em especial o tão necessário saborear calmo das coisas. Comer muito é comer mal, porque comer bem é comer apenas o necessário, não mais do que isso, para não obrigar a máquina corporal a um esforço que tarde ou cedo irá dar mau resultado. Não se trata, com aquilo que digo, dar nenhum conselho de estética, mas de uma pura regra de boa nutrição. Aliás, na nutrição, essa é exatamente a regra principal. Tudo o resto gira à sua volta. Para comer bem, é preciso cozinhar também bem, preparar com o devido tempo os ingredientes, dando-lhes o espaço necessário para tirarem dos condimentos o suco de que necessitam, o gosto que os vai enriquecer. Cozinhar é uma arte que tem muito de feitiço, muitíssimo de dedicação e tem também invenção, saber de experiências feito. Eu diria até que cozinhar tem uma dose infinita de amor, um amor à causa. Exatamente, de amor. O amor não é apenas aquilo que pensa, é muito mais do que isso. É a entrega por inteiro ao objeto amado. E essa entrega na cozinha não tem limites. E todos os dias esse amor pode e deve ser diferente. Para cozinhar bem, não é preciso uma aparelhagem infernal. Não é necessária uma parafernália de panelas e tachos, mas sim de saber manejá-los e escolhê-los bem. Quem não sabe a receita de cor, pode consultar uma infinita biblioteca de livros, livros de cozinha, cada qual assinado por um nome sonante, que a maior parte das vezes nem sequer cozinhou aquilo que apregoa, simplesmente recolheu de quem sabia, rebuscou velhas receitas manuscritas ou ouviu-as ditadas de cabeça por quem as fez ou viu fazer. Mas, em meu entender, as receitas estão longe de ser tudo, embora indiquem o necessário, já se sabe. Tanto disto, tanto daquilo, tanto daquelotro, com o respectivo peso ou medida. Uma longa lista seguida por uma explicação de como deve ser feita a sua confecção. Quando a medida não é certa, dizem-se invariavelmente coisas como estas: uma pitada de noz moscada, um esguicho de vinagre balsâmico, um punhado de sal e, no que diz respeito ao açúcar, quanto baste. Depois vem o tempo da cozedura e até o pormenor da temperatura a que devem preparar-se os pratos. Vem tudo. Assim parece. Só que, na verdade, nunca encontrei em nenhum desses livros de receitas, nem sequer em nenhuma das ditas receitas, um elemento essencial que devia ser sempre acrescentado no fim de cada fórmula culinária. E isso é o que hoje aqui venho justamente referir. Falta sempre mencionar, para concluir a receita de quem gosta de comer bem, uma coisa muito simples. Meta isto, ponha aquilo, junta aquele outro, faça um batido, deixe marinar, comece pelo estrugido, mas não esqueça também a mão da cozinheira. É, acreditem que é o ingrediente principal, o mais importante, é o indispensável segredo de um bom prato, feito com o tal amor e com aquele toque que só ela, essa mão, lhe sabe dar. Como em nenhuma receita tal se diz, aqui estou eu para o lembrar e repetir. A mão da cozinheira faz o que nenhuma outra mão sabe fazer. A voz inconfundível de Fernando Ferreira e a sua crónica. Hoje, a mão da cozinheira. Caminhamos vertiginosamente para o meio-dia e o almoço está aí à nossa espera. O Fernando Ferreira resolveu-nos abrir o apetite com a mão da cozinheira. Para a semana haverá mais. Esta é a sua Onda da Manhã. E na Onda da Manhã, o prato principal, a nossa música. Forward to wooden about to play. But as if to knock me down, reality came around. And without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? E a onda da manhã a chegar ao seu final. Hoje tivemos a presença, mais uma vez, de Fernando Ferreira. Foi bom estar consigo. Nós somos assim. Fazemos uma rádio aberta sem segredos. E se não quer que noticiemos, amigo, não deixe nunca que aconteça. As nossas despedidas, para já, ficando a promessa que voltaremos para a semana, vai aquele abraço, aquele sorriso, aquelas flores e a continuação de um dia bom. E esteja sempre com a Rádio Boa Nova, e esta é a sua Onda da Manhã. Até sempre, amigos. Adiós, amigo. Adiós. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre. What must be, remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life spin. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre, let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo.